está a gravar. Desculpa, eu pus uma pausa, tipo, tentei encher um bocado o tempo com um remate. Eu depois junto isto tudo, não há problema, não. Como é que está a tua abertura? Visto que o teu pai chegou, é exatamente a hora que estavas a dizer. Ainda posso ficar a falar. Ok, então a gente fica aqui a falar mais um bocadinho. Como por exemplo, eu vou-te dizer pessoalmente isso. Olha, isto é um segmento novo, se quiseres eu apago e etc. Não interessa. O nosso primeiro podcast nunca ficou publicado, como tu sabes. Uhum. Eu fiquei um bocado piurso pelo tempo que foi gasto, não só da tua parte como da minha, de tu não creres que ele fosse publicado. Mas agora eu pergunto pessoalmente aqui como homem, que eu sei que tu és um homem, Tiago. Tu sabes que eu não te levei a mal por causa disso, mas não. Uhum. Agora eu podia dizer assim, pá, porque a última, eu sempre disse a toda a gente que eu convido, tu é que me dizes se eu publico isto ou não. Tu não sentes que já evoluíste além desse primeiro que nunca foi publicado? Sinto que já evoluí mais. Tu não achas que isso é positivo sobre a tua pessoa? Acho. Pronto, é pá, ótimo. É tão bom haver pessoas assim. E eu deposito absolutamente esperança. Agora, imagina que eu era um gajo daqueles que anda pá, com dor de corno e eu usava isso para te ostracizar. O que é que a gente ganhava com isso? Nós não estávamos aqui a falar nada. Hoje. Nada. Nada. Absolutamente nada. A relação que tínhamos tinha acabado. Não, mas eu alguma vez pus isso em causa? Nunca. Alguma vez disse o contrário? Nunca. É pá, não é a puxar a brasa à minha sardinha, mas eu compreendo. Eu próprio às vezes sou capaz de dizer certas coisas nos meus podcasts que são agrestes, mas que se foda, eu assumo a minha responsabilidade. E isto é de homem, tu na altura não quiseste assumir, tudo bem, mas agora assumes. Aliás, tu já levaste doxing. Vê lá o que tu já evoluíste e já aprendeste. Faz parte do caminho. Agora, sabendo que alguém tem o coração no sítio certo, estar a criticar por merdas. Porque eu já falei com tanta gente e eu era capaz de estar até esta conversa contigo sem estar a gravar. Estou-me cagando, eu gosto da interação. Ótimo! Isto não é... Não é nenhum exercício, isto é, tipo, vamos evoluir passo a passo, vamos aprender uns com os outros, tu tens A, eu tenho B, o outro tem C, o outro tem D, vamos juntar as peças, de alguma maneira, porque, pá, ao menos fazemos algum sentido, e ao mesmo tempo, epá, eu acho que sempre, desde que cheguei a esta equação, sempre, eu nem sei o que é que eu estou aqui a fazer, homem. Tocaram-me à campainha, agora dá-me aí uma pausazinha, só um bocadinho. Tá bom, tá bom. Sorry, publicidade. Nem lhe abro a porta. O que é que se foda? tudo bem. Mas, pá, pronto, é um bocado... A gente também tem que começar a compreender-nos um bocado mais uns aos outros, porque se alguém acha que carrega a voz da razão, eu descarto já imediatamente. Sorry. Ninguém tem a voz da razão. Claro que não. Eu vou morrer sem nada saber, mas ao mesmo tempo eu acho ótimo. Tanta gente já saber mais do que o que devia saber nos tempos que correm, pá. Eu também sinto isso, sabes? Eu sinto que... às vezes, eu até uma vez falei com o Brito sobre isto. Ótimo. O Brito é excelente. Sim, o Brito é um homem mesmo muito bom. E tu também, mas o... Eu estava a falar com o Brito... que eu estava a dizer, eu sinto muitas das vezes que quando eu não sabia nada, digamos assim, o mundo era diferente, parecia mais feliz, sabes? Porque vivemos na ignorância. Ah, eu lembro perfeitamente quando tu estavas desmotivado, eu disse mesmo, tu já viste, tu não, já não dá Já para dar a não dá volta para atrás, sair, meu. já não dá para sair, exatamente. E agora eu vejo que. E sinto que perdi um pouco da minha infância, porque. Da minha infância, desculpa, da adolescência. Porque eu politizei-me com 16 anos. Não quero estar aqui a querer me vitimizar e Não, nada, não, mas não. eu politizei-me com 16 anos. Novo ainda, uma criança. E fui-me politizando e eu fui-me tornando cada vez mais sério. O que é bom, é preciso. Uma pessoa vá se tornando mais séria, porque eu vejo malta que tem 20 e tal anos, parecem putos de 10, autêntico. Epá, mas eu às vezes digo que também não te leves muito a sério. Sim, não me levo muito a sério, mas fui-me tornando. Pronto, fui ficando um pouco mais sério por causa disto. Porque eu acredito que isto requer alguma seriedade. Nós não É um estamos aqui assunto a muito brincar. grave, de maneira nenhuma. Eu acho E que às então. vezes até levaste o teu doxing porque tu próprio não percebes a seriedade do que andas a dizer. Eu vejo isso no Twitter com muitos users. Sim, é Não, verdade. tipo, tu não estás a perceber a consequência do discurso. Por isso é que eu às vezes até modero o meu discurso ao máximo que consigo, porque. Por causa disso. E depois lá está, é que depois, tal como muitos users, pá, mais dentro da minha idade, a gente já tem a vida feita. A gente sabe as consequências do que temos a perder e temos uma segurança a falar. Agora, para Eu quem não. anda à procura de Eu não uma tenho carreira a vida feita. deixar este Exato. cadastro, por isso é que eu nunca te levei a mal, tu não queres eu editar ou publicar aquele podcast que a gente. Porque eu percebo as consequências. Eu no teu lugar nem sequer estava aqui a falar comigo. Eu se tivesse a tua idade, eu estava. Oh, sábado, sol, Cascais, eu vou lá abaixo com um amigo meu a tentar engatar grilo. Grilo! Isto era a minha vida, mas eu digo sinceramente o que é que se foda. Porque lá está, porque dentro do que eu já tenho a perder, tu tens mais a perder do que eu, porque eu já tenho currículo, pá, já. É diferente e pá, um gajo tem que separar um bocado as coisas. Achas que eu ando no meu trabalho a dizer, ah, eu gravei um podcast com o Tiago e ele disse, ah, esquece essa merda, mano. Estás a brincar ou quê? Nem vale a Um pena gajo tem dizer. que ser bipolar, um gajo tem que ser novamente aquele gajo tipo paz, paz, paz, mas se vieres para cima de mim levas com uma tábua nos cornos. É aquela simplicidade absurda que dá quase aquele ciclo, mas eu adoro. Pá, tu vais ser o eu amanhã com a minha idade bem melhor, bem melhor. E espero que ao menos te lembres de mim. É só isso, é o melhor que a gente pode fazer neste momento. Ou isso, ó, pega numa arma, entra num shopping e mata toda a gente. Não levas mais de 25 anos mesmo. E se me portar bem, saiam E se o em Papa 3 vier anos. cá, melhor ainda. Exatamente. E isso é nem demora 3 anos, isso é logo Mas a 5 gente não dias. pode ir por aí, não é? Logo a Porque seguir. sabes lá que eu Exato. posso. Uma pessoa que comete esse ato. Por desespero, até pode matar uma pessoa como tu ou como eu. Não serviu para Exatamente. nada. A esquerda vai-se Isso é que é. aproveitar mil Isso vezes. é o cúmulo. E exato, a esquerda usa isto para propaganda Claro. política. A esquerda usa tudo. Aliás, foi a esquerda que começou a intensificar cada vez mais esta politização do mundo, que nós hoje em dia vivemos num mundo 100% politizado. Não há nada no mundo que não seja E politizado. nada melhor que a Nada. esquerda para até apresentar esse contexto para isso acontecer. Porque isso é que é o problema. Eles são Exatamente. a E só eles falam isto. gasolina para enfiar em cima do fogo para apagar um incêndio social. Exatamente. Eles falam disto na escola. Ah, nós vivemos num mundo muito politizado e vocês têm que se politizar. E depois são eles que os politizam. Eu lembro-me disto. Eu lembro-me das pessoas falarem perfeitamente isto na escola. Quando eu ainda vivi na minha ignorância. Via sempre os professores a falar nisto. Ah, não, vocês têm que começar a tomar atenção. Vocês são o futuro, não sei o quê, não sei o quê. E depois eram eles que ai, e nunca se esqueçam dos 6 milhões Ei, e punham-nos a ver e punham-nos a ver uma carrada de documentários nas aulas de história, todos completamente com viés ideológico à esquerda. Lembro-me perfeitamente. Hoje sei que era assim. Naquela altura, para mim, política. Fodendo essa merda toda. Estás a ver? Oh, isso é um, Não isso é estava nada. um dos meus dilemas iniciais desde o dia 1 que eu comecei a gravar um podcast. O meu podcast zero era uma afro-americana que andava a colar o seu filho com fita cola na parede. Só pela hipocrisia, só para testar o meu próprio terreno, porque eu tinha feito a conversa para surdos, mas epá, eu próprio me reservo bastante em relação a alguns comentários quando a gente, por exemplo, fala do Sérgio Sessões, porque é proibitivo. E sabes que mais? É daqueles assuntos que eu já percebi. Já percebi. Não, porque é algo que aconteceu contigo. A gente às vezes também tem que fazer uma retrospectiva em relação à nossa própria informação e influência, porque tu és o que és e chegaste lá sozinho. E como chegaste lá sozinho, agora nos reunimos todos. Agora, eu às vezes sinto que não é. E tu já usaste a palavra também sinto. E é tão ridículo às vezes a gente falar em coisas que são factuais e dizermos sinto, porque, é bom sentir também. É bom sentir também. Que é daqueles assuntos que são tão doutrinados socialmente que. É um bocado tipo, olha, quando tu lá chegares, a gente fala, porque eu não te vou dizer o porquê. Apesar de às vezes ser irresistível na tasca, epá, a tasca é mesmo algo que, pronto. Epá, É e não algo é outro só mundo. isso, é que eu às vezes também já venho assim um bocado com a língua aberta de um bar, e ainda sirvo aqui um copo à minha frente e fica, epá. Mas É mesmo para relaxar, aquilo é não mais é soninho. relaxar, é mesmo para abrir. Se um dia fizesse um podcast a sério sobre Israel, e depois lá está o dilema: o que me consideram a mim, ou a ti, ou etc., e de repente teres uma opinião absolutamente contrária que vem com certeza, da perspectiva da esquerda, que é a defesa da soberania dos palestinianos. Meu Deus, estamos a falar de soberania. E ainda, tipo, no princípio eu disse, no Knesset, um partido de esquerda israelista é mais fascista do que qualquer coisa que tenhas em Portugal. É um facto. Facto. Epá, torna-se complicado, porque depois também esta gaveta traz-te obrigações. Cristãs, católicas, de defesa de vários. E eu tipo, epá, isto é a entrada para o jogo, isto é a parte em que a subversão entra. A gente consegue identificar imediatamente algo que a esquerda, tipo, que defende a homossexualidade, como se fosse algo que não existisse desde sempre, como um catalisador para a pedofilia, porque é uma realidade. Tentam-se justificar por trás. Aos poucos e poucos, eles lá vão conseguindo aquilo. E depois, quando tu te apresentas como alguém que se identifica inegavelmente à direita, tens que defender o cristianismo, o catolicismo, Israel, o genocídio, e Sempre, etc. Tipo, sempre. epá, uma fatia daquele bolo. Epá, este bolo tem uma boa fatia, eu vou comê-la, este bolo tem uma boa fatia, eu vou comê-la, e já agora, tipo, é o ciclo. Quase podíamos partir já para a conversa da maçonaria que sempre subsistiu através desta divisão social, que este é sempre o jogo praticado. A analogia mais perfeita, Benfica Sporting. O que é que interessa? São os dois de Lisboa, a Federação Portuguesa de Futebol continua a ganhar o dinheiro, o jogo continua a ser corrupto. Estás a vibrar pelo quê? What the fuck? Tu és alguém que gosta de Sporting ou o Sporting faz de alguém que tu te sentes como um indivíduo? Serve para tudo, tudo. Porque à medida que a geopolítica, porque mesmo sendo portugueses e gostarmos de Portugal, a influência da política portuguesa vem de uma premissa absolutamente geopolítica agregada à União Europeia, que se põe de joelhos perante um império americano, que toda a gente não gosta do Trump e etc. Acaba por ser tipo. Continuamos aqui a jogar o jogo, pá. Continuamos aqui a jogar o jogo ideológico do tipo. Põe-te num curral e eu ponho num curral. E eu não estou para estar em nenhum curral. Eu quero cavalgar por esses campos. E pá, só tenho a pena quando olho para trás e vejo os currais. É tipo, man, tu já reparaste que a porta nem sequer existe? Podes cavalgar por estes pastos? Meu Exatamente. Deus! É tão. Porque a política já é tão sofisticada nos dias de hoje, em que a direita fala como a esquerda e a esquerda fala como a outra esquerda, em nome do socialismo democrático, o que é que tu és? E o que é que a gente anda aqui a fazer do outro lado da cerca? A enterrarmos-nos a nós próprios? Tipo, porque disseste alguma coisa errada que eu não concordo. Ótimo! Não concordes, pá! Pensa nisso! Porque é que não concordas? Vamos falar sobre isso! Corrige-me! Corrige-te! É assim que tem que ser. Vamos evoluir! Senão não vamos a lado nenhum. Agora, se tu achas que é. Senão não Se vai achas lá de nenhum. que. Ficamos Claro! Se encalhados. achas que está timbrado, printado numa pedra e tipo, é assim, é assim, é assim, eu continuo a lançar a minha pergunta, que é estúpida à brava, mas é a minha, nunca li ninguém na internet a dizer, mas pronto, olha, e se o Hitler tivesse internet? Ou se o Stalin tivesse internet? Ou se o Mao tivesse internet? Não era preciso matar 120 milhões? Talvez um tweet? Um post? É. Só um post do Twitter, um post do Twitter, um Qualquer post coisa. do Trump no Twitter abala meio mundo. Até imagina um post no Twitter do Hitler ou de Stalin ou do Yeah, Mao ou do Pol mas Pot, abala meio etc, mundo porque a percepção pública quer. Faz esses tweets as etc. Claro. coisas que têm mais valor do que o protagonismo. Como é que é possível? Qual é o valor? Nós estamos realmente a depositar o valor nas pessoas certas? Ou andamos-nos aqui a chatear uns com os outros porque todos temos as ideias certas e continuamos a não conseguir interagir entre nós? A dar tiros nos nossos próprios pés? Fazendo nós quase uns Nós animais. somos o nosso próprio pior inimigo. Olha, agora estão-me a bater à porta só um bocadinho. What the fuck? Força. Desculpa, uma brasileira a tentar atualizar o meu contador, não sei o quê, não sei o que mais. É pá, foda-se. Jesus fucking Christ, meu. Não conseguem inventar mais esquemas para nos enganar, caralho. Isso é bom, merda. Ainda dizem que o futuro é o carro elétrico. Agora imagina estas gajas a baterem-te à porta do teu carro. Ah, podemos atualizar o seu contador do seu carro elétrico, as suas baterias altamente corrosivas e o caralho. Oh, man. Ah, Jesus. Meu Difícil Deus. gravar um podcast, mano. Com tanta Mas coisa a pronto, epá, acontecer. chuta aí o teu. Chuta aí a tua cena final, que eu também Tenho que ir ter com a namorada que já me está aqui a chatear-me se cá para um bocado. Esqueci de ter com a namorada. Então. E também já Tempo. estamos no, nas 2 horas, mais ou menos. Sim. Por causa de chegar. Uma boa conversa até. Devo dizer que. O problema é manter-me calado, por isso, tipo, fala aí, meu. Ah, isso. Isso é o menos. Mas como estavas a dizer. E como eu estava a dizer. Este nosso movimento tem que ser uma coisa muito mais unida. E em prol de uma coisa que é o futuro de Portugal. E temos que parar que, ok, pode haver discordâncias, podemos as debater, mas não é preciso criarmos uma grande divisão, porque nós, era como estava a dizer, nós somos o nosso próprio inimigo, o nosso maior inimigo. E acaba por ser verdade. Nós dividimos imenso por coisas mínimas. Isso é totalmente contraprodutivo. Não serve de nada. Porque depois já, olha para mim, estás a ver? Eu tenho razão. E depois estás Com sozinho. razão, Quer com dizer, razão. pois, lá está. E depois vais a ver, essa pessoa está sozinha. Quer dizer, e foi como eu já disse ao Focalor. Nós somos como aqueles videojogos de zombies, sabes? Em que estão quatro pessoas contra, sei lá, infinitos zombies. Estás a ver? E essas quatro pessoas somos nós, contra eles todos. E não vale a pena nós estarmos a dividir em grupos. E porque lá está, acaba por ser contraprodutivo. Dá terreno à esquerda. Completamente. É isto que a esquerda quer, é isto que o sistema Eu quer. nem diria que é o que a esquerda quer. É o que as elites que nos governam É o que as elites gostam mais de ver. querem. É tipo, ah, estes gajos acham que são de Sporting, ah, estes gajos acham que são do Benfica. Então, bora criar campeonatos cíclicos, repetitivos, que não interessa quem ganha, para onde começa o outro, e o dinheiro é gasto, e a corrupção é absurda. Eu adoro usar a analogia de futebol porque. É Acho que é o melhor exemplo, completamente acaba por ser um dos melhores tipo, exemplos. mas vocês não estão a apreciar pessoas a jogar. Como eu disse logo no princípio, o que é que te impede de ti, como ser humano soberano, um indivíduo, dizer, epá, este clube realmente não está a ter o rendimento que eu desejava, deixa-me mudar ou até talvez negar, porque nem vai lá com o vídeo-árbitro, caramba. Vídeo-árbitro 4K em slow motion e continua. Epá, isto é manipulado, meu. Mercado de apostas asiáticas. Quando um negócio envolve milhões, nada é deixado ao acaso. Mas quando é que as pessoas largam a ingenuidade? Depois dizem, ah, mas isto é o tribalismo do combate. Queres usar o teu tribalismo do combate? Bora invadir o Parlamento, homem. Bora invadir o Parlamento, mas estamos a falar do quê? Estás parvo ou quê? Isto é ridículo. Isto é absolutamente ridículo. O que é que as pessoas estão para aqui a pensar? Exatamente. Tipo, queres futuro para ti e para os teus filhos? Eu nem sequer tenho filhos. Eu ando mais preocupado com os teus filhos do que tu, estúpido da merda, que tens um cachecol de um clube qualquer e vais para o estádio gastar o dinheiro do alimento que devia entrar nas bocas dos teus filhos e vocês passam fome por causa do teu fanatismo idiótico. Mesmo. É aqui que estamos a Há falar. famílias Claro assim, que há há famílias famílias assim. assim. E todos nós conhecemos várias. Estão a gozar comigo. E depois, ah, Já são mais tu venenos és para o futebol. um fascista de merda e tu és um idiota de merda, não só por me chamares um fascista a mim, sem sequer reconheceres as areias movediças que tu estás a estrabuchar o futuro da tua própria família enquanto refilas comigo e vais ao fundo, otário. Meu Deus. Depois nunca E gosto de ti, não é nada? estamos a discutir um par de E depois mamas? ia Oh, a man. desculpa. E a desculpa deles é que o desporto torna-nos mais Oh, competitivos e caralho, meu. Eu balelas. digo. Um amigo meu disse-me isso. Um amigo meu disse-me isso. Ontem estávamos a falar. Ah, eu agora ando a ver a NFL. Porque é que não começas a ver? Qual é que. E eu, pá, eu não quero ver desporto. Não, eu já me fartei de desporto. Não quero saber. Eu dizia que era um sportinguista, já nem isso digo. Para mim, não quero mais saber desporto. O quê? Tens que ver desporto, é uma forma de interagir. E eu disse-lhe assim: tu parece que estás a ter a pressão, meu. Eu preciso de desporto para interagir com uma pessoa. Parece que tens falta de amigos, parece que estás a ter a Eu pressão. vou dizer. Ah, eu Eu não, eu vou-te não. sinceramente, Tiago. Eu acho até ofensivo. Isto é a minha perspectiva pessoal, não precisas concordar, whatever. Mas eu vou partilhar contigo. Eu acho Força. ofensivo uma seleção diluída com brasileiros, nacionalidades e etc. Eu acho ofensivo qualquer tipo de evento esportivo a representar o hino. Não tem nada a ver. Não, Estou a perceber. é que para Sim, eu mim também não concordo. tem nada a ver. É um evento esportivo, é negócio, é business. Business. É Business. apenas. E É depois eles como. são. E depois são classificados como heróis nacionais de Pior futebol, fazendo ainda, parte do é nosso como povo. eu todos os dias entrar no meu local de trabalho e ter que pôr a mão no peito e cantar o hino. Não, não. Não é isto que a gente está aqui a fazer. Não, não. Não. Portugal, o sacrifício, o sangue derramado, a nossa história, tudo. Tudo. Não tem nada a ver com Deco, com Scolari, com os nacionalizados à força que cantam aquele hino em playback à frente da câmara em 4K. E as pessoas não ouvem, não veem, não querem ver. Estão iludidas. É ofensivo para mim. É absolutamente ofensivo ver pessoas que vão dar pontapés numa bola a cantar o hino. Para mim, pessoalmente, juro-te, Eu juro-te. concordo contigo. É algo que é. Não, não, não, O que não. me deixa mais frustrado é quando eles são classificados como heróis nacionais. Ou darem-lhes aeroportos como nome e etc. É nome, sim, como fizeram hoje em Ronaldo. Uma vez eu disse isso aos meus pais. Estamos a falar sobre o. Olha, o mais conhecido de todos, o Eusébio. Ele foi para o Panteão, não Foi, foi? foi. Chegou a ir, pronto. Eu critiquei isso. Disse, ah, o que é que o Eusébio fez Ele para nem Portugal? E meu sequer pai, era ah, português, foi um pá. grande jogador. Jogador do E eu disse quê? assim, Dar pontapés numa ele bola? é jogador. Foda-se. Foi o que eu disse a ele. Então, mas o que é que fez para Portugal? Deu Não fez nada. pontapés. Ah, foi um grande jogador. E depois a minha mãe disse assim, ai, ah, a Amália espalhou Completamente. cultura. A Amália, homem. Isso lá da cultura portuguesa e faz parte do Eu património da sei que já humanidade. gravei essa merda nos meus podcasts, porque o meu pai, como fadista veterano, mas mais daquela classe do. Ai, como é que se chama? Caralho, tenho aqui as cassetes todas. Mas. Epá, é isso mesmo. É tipo. Ya, meu. É que a Amália era portuguesa. Espalhou cultura. O fado. Espalhou cultura. Fado é cultura. E Futebol não olha que o é. fado tem uma cultura, tem uma influência árabe e moura dantesca, mas a gente Sim. conseguiu, Eu tive que fazer um trabalho sobre o fado. Eu tive que dar fazer a um trabalho sobre volta, porque, pá, como eu também estudei música, também consigo expandir isso ao jazz. Então, o jazz é a música universal, man. Jazz não tem identidade. Jazz é tipo. Agora o jazz erudito ou o free jazz começa a cair na estupidez, mas, pá, sabes que mais? Às vezes eu até olho para a minha viola que está aqui mesmo ao meu lado e penso assim: foda-se, esta viola sabe tocar tudo. Agora, se eu conseguir tocar esta viola com português, vou ter muito orgulho dessa merda, pá. O Carlos Paredes não estava a tocar, meu. O Carlos Paredes estava a discutir com a viola dele, como se fosse discutir com uma mulher, meu. Eu quando vejo atuações do Carlos Paredes ao vivo, parece que ele está a discutir. Está a discutir com a música, man. Fuck, meu. Parece que há ali um pingo de raiva no meio daquilo tudo. Tipo, é quase como. Apesar de eu sacar isto de ti, não há nada mais que eu possa sacar porque tu, como instrumento, já vens com tudo feito. É quase como olhares para uma calculadora. A conta que tu vais fazer é a conta que ela já sabe calcular. Agora, pede tu porque eu calculo tudo. Está tudo aqui já. É um bocado irónico, mas. É a maneira dele Mas tocar. tipo, e se me perguntares a mim pessoalmente, entre Carlos Paredes e Cristiano Ronaldo, Carlos Paredes, Ele mil por é. cima, não tem nada a ver com um pontapé na bola, é algo que ele tinha dentro, estava inerente dentro, era algo que ele estava a discutir consigo próprio, que é algo que a gente discute com nós próprios todos os dias, por isso é que nos chateamos com todos cada vez que alguém se engana numa data. Tu estás a discutir. Não, não, não é a pessoa que tu estás a apontar o dedo. Às vezes és tu que não estás a reparar que estás a apontar o dedo. Claro. E as pessoas até acabam por ficar mal vista. Caguei para o mal visto. Se a gente tivesse preocupados com o mal visto, tu não estavas aqui, eu não fazia isto que a gente anda a Exatamente. fazer. Por Não, eu exemplo. não, não é uma questão, é. Se me permites, isto tudo é mais nobre no verdadeiro Isso é que sentido da vale a pena, sabe? palavra. É, exatamente. É bom a gente Isto é saber. que acaba por valer a pena. No fim do dia, e eu sinto isso, Sinto, sinto no novamente a fim do palavra dia. sinto, eu adoro isso, Tiago. A sério, há No algo fim do aqui. dia, sinto que isto vale a pena, sabes? Eu, como eu já disse, eu politizei-me quando, ou seja, eu tinha. Isto foi em 2016. E parece que passar 3 anos eu estou a ver mais pessoas a virem para o nosso lado, digamos assim. Já não é mais aquela grande hegemonia, continua a haver, mas aquela grande hegemonia da esquerda. E ao fim do dia, eu digo para mim mesmo: isto vale a pena, sabes? Isto dá pica de continuar Incentiva-te, motiva-te. e incentiva mais. E sinto mesmo bem, porque sinto que estou a contribuir para algo, para algo superior, sei lá. Exato, algo acima de ti próprio. Algo muito grande, exatamente algo acima de mim próprio que nós depositamos toda a nossa fé, né? Nós estamos a dar ao livre Aceita nisto, a palavra fé. ninguém nos paga por fazer isto. Já na esquerda acontece o contrário, Completamente. são pagos para aquilo. Um dos exemplos é o Daniel Oliveira, ele não acredita em nada do que defende, ele sabe perfeitamente o que é que está a defender. Estamos a falar de um homem que foi expulso do Política 21, do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, do Livre. Não é à toa. E o homem diz: ah, eu já fui comunista, ah, eu já fui não sei quê. Isso é a mesma merda, meu. Tudo na esquerda vai dar ao socialismo, vai dar à É a função do desgraça. manifesto. Não é? E ele é a grande cara das pessoas que defende, porque alguém tem que pagar as contas, né? No fim do dia, no fim do dia, alguém tem que pagar as contas, né? Tu tens que pagar contas, ele tem que pagar contas. Eu estou-me a rir, mas Não, não tem graça mas lá nenhuma, está. É né? uma pessoa que está a olhar para o seu umbigo. E nós estamos aqui a ter este diálogo. Qual é o nosso interesse? Tu sabes? Uai! É tipo. Será que a gente sente? Será que a gente tem fé? Porque. Qual é o nosso Exatamente. interesse? Porquê que eu já gravei 70 pods e porquê que tu intervens e porquê que tu carregas com o tóxico? Porque parece que é algo acima de ti próprio. Agora, como é que a gente Quero. consegue disfarçar isso num pacote para transmitir a mensagem? Porque achamos que de alguma maneira tem alguma utilidade no futuro devido às consequências que nós vemos das políticas a serem perpetradas no nosso próprio dia a dia, todos os dias, como por exemplo Portugal estar a arder e continuarem a insistir em não falar de incendiários, como não falam de ciganos cada vez que existe algum tipo de. São jovens, quando acontece alguma coisa, são jovens. Oh, jovens, mas e até eu podia dizer assim. Eles evitam mesmo dizer a Não, etnia, ou e claro. imigrantes, são jovens, E é sempre jovens. Quando estás a ler uma notícia e vês a palavra jovens, já sabes o que é que nem estamos a falar. sequer é jovens. É um bocado tipo uma carroça a sair da autoestrada e etc. Mas ao mesmo tempo tu também tens o mesmo fenómeno que depois as pessoas que até às vezes estão um bocado do nosso lado falham em reconhecer, que foi tipo assalto à bomba de gasolina perpetrado por adeptos do Futebol Clube Porto. Mas adepto também é tipo cigano? Adepto também é tipo o quê? Mas o que é um adepto? É porque eu posso ir assaltar um banco com um cachecol de Benfica à volta do meu pescoço que leve uma pena mais branda, só por causa do fanatismo ao resultado do jogo? Um PSP bate num adepto benfiquista porque está-se a portar mal, temos que ouvir isso 2 semanas? Mas a Porta 18, o Zé Topeiras, o Rui que está de cana por expor a corrupção e o resto do mundo inteiro está a usar a informação dele para prender realmente genuínos corruptos, e nós estamos aqui a ver Portugal arder a bater palmas a quem dá pontapés numa bola, a vermos os Salgados, os Berardos e etc. continuarem ilibados a manterem as suas fortunas, porque por mais que eles sejam lesados, sem falar na Casa Pia, que sacrificaram Carlos Cruz e o Bibi, porque o Ferro Rodrigues e o Herman e o Monchique e o caralho e a puta que os pariu, filhos de uma grande puta, desculpa lá a expressão que se foda, Mal. merecem, meu. E até havia de ser engraçado, tipo, virem-me processar depois deste podcast para irmos a tribunal discutir essa merda. Olha que engraçado que havia de ser. Tu podes pedir, tu em tribunal podes pedir as informações todas e assim o tribunal é Não, mas o obrigado a dar. próprio juiz deve ter ido a uma casa em Alvas. É perigoso. Muito, Pois. muito perigoso. Isto está tudo Muito pago. perigoso. Lá está, tens que medir as tuas consequências. Eu falo como falo porque não tenho filhos, não tenho dinheiro. Ando por aqui independente. Mesmo. Eu vou Quase como aproveitar. um Zé que anda aqui a Completamente. Eu às passear. vezes considero-me quase como um observador. Anda a ver. Anda a ver. Anda a ver e olha, é isto que eu acho. E é isto que eu vejo há muito tempo. E imagina. Imagina-me a mim como se tu fosses tu há muitos anos atrás, mas a participar nisto em inglês, a falar com pessoas que nem sequer pretendem. E eu às vezes olho para isto que está aqui a acontecer em Portugal, porque Portugal é tão pequeno e as pessoas são tão seguidoras e é preciso tão um pouco número de pessoas para começarem a votar no PAN. Epá, como é que a gente consegue pôr este discurso de uma forma entendível, sem ódio, porque o ódio está sempre virado contra nós e nós é que somos os maus da fita porque queremos o melhor para todos. Uau! É este o ponto em que nós Sim, nós estamos. somos sempre o mal da vista, o mal da fita. É isto que nós temos. É irónico. E grande Tiago, eu agradeço a pessoa que tu és e muito mais gente dentro da tua faixa etária que aparentemente muita gente usa como mecanismo para sacarem de algum protagonismo porque aparentemente ainda não perceberam o que é que está em jogo, caramba. O que é que está em jogo? Eu que nada tenho a perder, estou mais preocupado com os filhos de muita gente, que muita gente tem filhos, nem sequer liga um puto de atenção ao que a gente anda para aqui a dizer. É irónico. Nem se importam com os Nada, filhos, têm filho, não, que é não, toma engraçado. lá um telemóvel, distrai-te a ti, porque eu próprio estou viciado no olhar para este ecrã, porque depositaram a sua própria individualidade em relação a produtos. E nós somos indivíduos que usamos os produtos no nosso proveito. E é isto que a gente tem que aproveitar. Porcaria desta Exatamente. divisão. Eu não sei. Space, space, space, space. Não sei o que é que estavas para aí até claro, mas óbvio-se bem. Não, era eu, estava aqui com um cupom que eu tinha aqui na Claramente, mente. Tiago, Estava a bater com eu a mente. passo a É vida isto. a considerar-me que nem um chato e, por favor, prometo, eu não vou dizer nada, fecha este podcast com as tuas palavras mesmo, eu vou-me calar. Não, não quer que vês que eu estava entediado. Eu é que às vezes gosto de pegar em qualquer coisa e sei lá, e bater na mesa, com uma Eu já caneta, bati na qualquer minha coisa. mesa Sou mesmo também. assim, eu sou mesmo assim, Eu eu sou mesmo também, eu assim. levo isto a peito, pá. Eu não quero admitir, mas eu levo isto a peito. Eu levo mesmo isto a peito, porque estamos a falar do quê? Do futuro? O que é que se foda? O 11 do Sporting e do Clássico e o que já. Ouve, isto é o nosso. Nós estamos Exatamente. aqui a falar do futuro, não só do nosso futuro, como do futuro dos nossos filhos, que eu nem sequer tenho. Dos vossos filhos, fuckers. Mano, eu estou mais preocupado com isso. Please. É tipo. Pronto, epá. Pronto, ok. Remata tu, Tiago. Eu já estou. Não, epá, é porque isto toca. E se não tocasse aqui, tu não estavas aqui comigo a falar. Admite. Exatamente. Porra. Admito, sim. Isto deixa mesmo frustrado, sabe? É que eu Principalmente tenho quando grande vejo. esperança em ti, pá, e na tua geração. Só fico é um bocado frustrado às vezes, como tu ias dizer, frustrado também. Na tua própria geração, às vezes estar a perder tempo com coisas insignificativas, às vezes que até vêm baseadas em dor de corno, e absorverem o tempo e a qualidade destes pensadores que fazem parte deste núcleo. Ah! Jesus, tipo mesmo, Claro. foda-se, meu. Tenho que mandar uma prostituta para dar-se uma queca e liberares a tua frustração e continuares a falar seriamente sobre. Foda-se, pá, é tão. Eu percebo, eu também Jesus. já vou tendo a mesma frustração. Principalmente quando eu vejo que os nossos jovens, e eu falo principalmente a malta da minha idade e um pouco mais abaixo, estão completamente perdidos, sabes? É droga, se foda, percebes? YOLO, é sempre a cena do YOLO, Mas percebes? olha Estás que. a perceber? Epá, dá-lhes tempo. E. Dá-lhes tempo. É a minha perspectiva. Não interessa. Eu nunca percebi esta do Socomama ou. Caralho. Epá. Eu também, eu ainda não sei o que é isso, What já the falei com. fuck, meu? Mas tu já viste como algo tão insignificante, insípido e. Tornou-se Yeah, what viral. the fuck, mas a gente assim não vai lá. E depois tu Sim, não vês dá. pessoas que pensam como nós a usar essa. Epá, eu não sei até que ponto é que. Mesmo. Sabes o que é que eu acho? Eu acho que isto acaba por ser como, por exemplo, na tua altura. Isto começou mais na tua altura e na minha então intensificou-se mais. Que é, vou fumar para ser fixe. Sabes? Ah, vou fumar para me juntar Eu acabei naquele grupo. de agora mesmo de apagar um cigarro. Não, mas muito bem. Eu sei, não me faz bem, mas é o meu Mas. plano de reforma, porque eu quando olho para a segurança social, mais vou fumar, ó caralho. Mas pronto, isto foi uma coisa que também já vem desde a tua altura, do ah, vou fumar porque é fixe. Não estou a dizer que começaste a fumar por causa disso. Não sei porque é que começaste a fumar. Que Não é sei um como estás, stress de se tens merda, uma meu. boa razão. Há pessoas que têm inúmeras razões, Olha, muitos eu, delas são Tiago, stress, outras são porque dizem que é fixe. eu ainda ando à espera. Pá, isto é um desabafo meu. Não é por nada. Eu odeio falar sobre mim próprio. Mas eu, por acaso, adorava um dia que alguém me convidasse para um podcast, como eu já convidei tanta gente, para tipo, olha, fala sobre ti. Querem saber essa merda? Fica aí. Porque sempre que eu gravo, não é. É, obviamente é a minha opinião, mas eu ainda gosto. É tipo, para mim, o culminar tudo o que eu tenho feito até hoje com pessoas que eu consigo juntar que são como tu e etc. Porque, epá, já gravei muitas horas. Eu adorava que um dia alguém me dissesse assim, dentro do nosso seio. Quero-te convidar para um podcast e o foco é tu e eu quero saber como é que tu és. E esse vai ser o podcast. Eu adorava, porque eu odeio falar sobre mim próprio, mas se alguém um dia me. Era a única maneira de eu o fazer. Era alguém me convidar para tipo. Porque, epá, já não é o primeiro podcast que a gente grava. Eu já gravei podcast com toda a gente. Já participei na Tasca, já. Lá, lá. Eu por acaso é quase como um fetiche pessoal, algo egocêntrico, racional e saudável, tipo, não sei, tipo, perguntem-me. Perguntem-me como é que eu cheguei até aqui. Vai ser fartado de rir, porque é um deboche. Isso estava um bom Epá, poda. mas E olha eu não tenho que eu. coragem de o fazer. Porque não é isso que eu quero fazer cada vez que eu gravo um podcast. Mas eu por acaso gostava de levar o Perguntassem. troco de tudo o que eu já propus a toda a gente. Quer gravar um podcast contigo, Tiago? E um dia o Tiago diz, eu tenho uma podcast e eu quero gravar um podcast contigo sobre ti. Eu curtia bem, porque para já salvaguardem muitas horas. Mas ao mesmo tempo querem compreender. Não sei, não sei, não, é que isto não vem de uma perspectiva do ego, é uma perspectiva de tipo, tenho 41 anos, vivi a minha vida, cheguei onde estou aqui a falar contigo não sei como. Conheço o Focalor, o Arquimedes começou a ouvir o meu podcast. A evolução da coisa, como é que tudo aconteceu, desde a conversa para surdos, meus amigos, ter partido a sede da Juventude Comunista Portuguesa a dar um concerto. Lindo! Epá, eu tenho. Tipo, sei lá, eu não tenho coragem de escrever a minha biografia, mas se um dia alguém quiser saber como é que eu cheguei até aqui, por mais insano que pareça que eu seja, estou aberto ao convite, mas continuo a ser eu sempre a convidar toda a gente. Please, vá lá, falem comigo. Eu estou sempre aberto. Eu estou sempre com a porta aberta. Eu curtia à brava um dia, sei lá. A Estou a partilhar com perceber, estou a alguém perceber. realmente Gostavas de partilhar um pouco de ti o com meu alguém. caminho até aqui. Até. Acho que havia de ser qualquer coisa. É sempre interessante, sabes? Porque, por exemplo, eu chumbei 3 vezes o sétimo ano. 3 vezes, foda-se. Chumbei três Olha, vezes o eu sétimo chumbei ano. uma vez no 7º ano de propósito, por causa do deboche. E como eu nasci a 26 de outubro, eu andei sempre um ano atrasado na cena. É tipo, epá, sei lá, eu quando cheguei ao 7º ano tinha 11 anos. Era tipo o mais novo, 11 sim. anos, mano. Eu quase que me dei a mim próprio, porque até foi a minha primeira, tipo, digamos, namorada. Isto era daquelas coisas que havia de ser esse podcast, né? A minha primeira namorada tinha 16 anos e eu tinha 11. E a gente, ao fim de se beijar durante 2 semanas, ela perguntou-me: que idade é que tu tens? Tenho 11. Mas eu disse-lhe com muito conforto: mas daqui a 2 semanas faço 12. E claro que uma mulher com 16 diz tipo: esquece, mas eu sou homem, né? Sou assanhado, que se foda, venha tudo. Fuck it. Mas é daquelas coisas tipo, ah, meu, porque, pá, para mim nem sequer é a política, lá está, é a percepção do indivíduo. A percepção do indivíduo é que interessa tudo. Tu és um homem excepcional porque tens uma percepção diferente. E aí é que está a essência. Às vezes mais vale tentar, penso eu, a perguntar à pessoa porque é que tu pensas o que tu pensas antes de lhes tentar dizer o que eu penso é o que tu devias pensar. Isso é horrível. Porque isso não foi Mal. algo que nos fez chegar ao ponto que chegámos. Antes, pelo contrário, a gente chegámos a este ponto a solo. Por isso é que conseguimos interagir entre nós próprios. Por isso, nós quisemos passar esta mensagem para o próximo, não lhes dês as respostas, põe-lhes perguntas, deixa-os questionar. Eles vão lá chegar sozinhos. Porque se não for, se não, É plantar se a não for, semente, sabes? Nós plantamos a semente e eles têm que exato, regar. é essa mesma analogia. Não vale a pena, mais vale plantar sementes do que dar a papinha feita, porque a papinha feita pode ser usurpada por alguém que esteja tão condicionado em alimentar o seu ego que vai deturpar tudo o que tu queiras transmitir. Isso é um perigo. Porque eu sempre parti da minha tese que eu aprecio toda a gente que faz parte, tipo, do nosso núcleo. É que toda a gente já cá chegou assim. Nós podemos estar a aprender uns com os outros. Mas mesmo a abertura de aprender uns com os outros, dentro deste contexto, é algo que já vinha inerente desde algo que eu aprecio em ti e em toda a gente, que às vezes andam-se a dividir entre eles todos próprios. Isso é contraprodutivo. Dá-me vontade de fazer a pergunta: oh, então, tua causa é nobre ou é egocêntrica? Questiona-te. Tipo, eu não quero dar a resposta. Dá-me tu a resposta. E mesmo que tu me dês a resposta, eu dou-te o direito de mudares de opinião, porque é assim que eu também ando a operar. Isto não é liberalismo. É liberdade individual. Calma. Não é um Exatamente. clichê. É algo tipo, ok, as regras mudam. As regras mudam constantemente. Não vale a pena recuar 100 anos a achar que aquele exemplo era o ideal para agora. Esquece. Já, o Já submarino já foi ao passou. fundo demais. Já passou. Temos que fazer qualquer coisa inovadora. E uma das coisas que a subversão da esquerda nos apresenta diariamente como lição é tipo aceitação entre todos, comunicação, união, números. Números, números, números. E o que é que a gente anda a fazer dentro dos nossos poucos números? Ah, enganou-se na data, ah, ganha as tetas, ah, blá, blá, foda-se. Então, Perdemos muito tempo muito, com muito, coisas. muito, muito. É preciso pensar mais nisso. Oh, E creio que esta nem seja, sequer há nada a se calhar, pensar, Tiago. Não há nada a pensar. a pensar. Eu quero dizer, é preciso pensar melhor no que é que andamos aqui a fazer. É mais do género tipo. Epá, sei lá. Eu também gosto de Epá, brincar. pensa Não. numa. Mas já há um momento para Pensa numa tudo. relação. Epá, eu próprio às vezes. Epá, ultimamente tenho visto assim certas coisas que. Pô, grande sentido do humor que tu tens. Porque eu não sei se aturava essa merda a esse ponto. E depois sou daqueles gajos que sou capaz de entrar na paranoia do género tipo: ah, é? Onde é que tu moras? Posso ir e bater à tua porta? Como muita gente veio bater à minha e positivamente. Bora lá falar frente a frente, porque isto atrás desta máscara digital, porque é uma coisa que tu tens que reconhecer que a tua geração leva muito mais a sério, como se fosse um protagonismo físico, que é esta interação virtual. Por isso é que eu gosto sempre da conversa, eu sempre meto-me com bifes no Twitter com alguém, sabes qual é a minha resposta logo? Bora gravar um podcast, bora gravar um podcast. Não, fala comigo, fala comigo. Fala comigo! Eu estou aqui, venham um BKB. Eu dou a minha morada, dou o meu número de telefone, eu dou. Anda cá, anda cá, anda cá! Anda cá! Põe os teus colhões em cima da mesa! Bora lá! E muita gente, tal como tu, apesar da gente ainda não sequer ter conhecido fisicamente, estás cá, estás disposto, estás aberto! Grande homem! Agora o pessoal que está sempre blá blá blá. Blá blá blá, mas tipo, bora cá, ah, não, blá blá blá, blá blá blá, não, anda aqui, tem comigo, blá blá blá, eu vou ter contigo, não, blá blá blá, blá blá blá, isso vou ouvir a ópera, Bem, a pô, já. ópera, não é ópera, Ah, desculpa, Oprah. a falha da pronúncia, eu vi logo que disse qualquer coisa que não ia resultar, mas é um bocado isso, é tipo, mano, assina em baixo, meu, assina em Claro. baixo, meu. Eu costumo ganhar. Eu, São guerreiros. São mais lá guerreiros do está, que teclado. Keyboard Warriors. Eu demorei e nunca disse o contrário. 2 anos a ganhar coragem para começar a gravar estas merdas. 2 anos. E o meu incentivo foi as pessoas que me rodeiam. As pessoas fisicamente que me rodeiam. Tens que fazer, tens que o dizer, tens que. Tens que. Eu às vezes. Eu acho. E na frente disso tinhas que escrever um Não, não, livro. não. É pá, eu escrevi. Isso já Não é isso, não. é a escrita. Eu nem me consigo ouvir a mim próprio. Achas que quando editar este podcast vou rever? Nem a pensar. Eu junto as duas partes, olho para os waves, meto uma outro e intro bumper e tá. Eu não, se não passo a vida a corrigir-me a mim próprio, porque é esse o nível de exigência que eu tenho comigo próprio. Não me consigo ouvir. Eu devia ter dito isto mais, devia, se calhar não devia ter sido tão brusco aqui, mas falo com o coração, falo com o que eu sinto, falo com fé. Às vezes até a objetividade e a seriedade e a factualidade vão pela pia abaixo, porque nós estamos a falar com indivíduos. E é isto que a elite sabe, é manipular o indivíduo, é fazê-lo aceitar um produto. Uma facção, seja lá o que for, para se virarem sempre uns contra os outros e eles continuarem-nos a governar nas suas torres de cristal e a gente continuar-se a dividir e a fazer ciclicamente, historicamente, a esquerda sobe, a direita sobe, a esquerda sobe, a direita sobe. E o que é que acontece entretanto? O nosso sangue é derramado. O nosso sangue é derramado. O nosso sangue está sempre a ser derramado. E a guerra agora existe num contexto diferente, que eu vou ter que dizer mais uma vez. Imagina o Hitler, o Stalin, o Mao. Com a internet. Se tiver com a internet. Ele nem Se calhar não metia saía de tanta gente, casa. né? E se calhar ganhava a guerra, seja quem for. Se calhar ali com uma troca de e-mails ou com uma chamada. Várias chamadas ali via Skype, se calhar. Não, isso, Quem a sabe? tecnologia sempre. Isto é histórico. Qualquer pessoa, até por mais desinteressada que seja por estes tópicos, sabe. A tecnologia sempre ditou a tática militar no terreno num conflito. E o conflito neste momento está aqui onde a gente está a falar também. Isto é uma das coisas que o Brito sabe melhor que ninguém. As pessoas não percebem. E ai de mim ou de ti, depois deste podcast todo, alguém se ter enganado numa puta de uma data. É como se tipo 2 horas de conversa útil fossem para ali pia abaixo porque tu enganaste na data, meu amigo. Na data. Oh, Uma data ou um meu nome Deus. de alguém, E ó. às vezes a gente só está a tentar apresentar um conceito. Uma repetitividade. Porque historicamente, como dizem, a história repete-se a si própria. E eu continuo a pensar para mim próprio, já que temos esse padrão registado, por que não bater pé e quebrar esse padrão? Porque já que temos a informação toda na palma das nossas mãos, nós nunca vimos nada historicamente do género, tanta informação na nossa mão e tanta ignorância à nossa volta. É um paradoxo Isso nunca brutal. aconteceu, nós É um vivemos paradoxo tão brutal. brutal. Eu nunca. É porque até os ignorantes Basta ir lá. antigamente plantavam o campo e davam de comida. Agora a ignorância é parasitária e a informação é ostracizada e what the fuck. E toda a gente tem acesso. Democraticamente, se existe algum tipo de democracia neste mundo, é o acesso à informação no campo virtual. Foda-se. E agora? E o que é que a gente faz com isso? É o decote, é as mamas, é o caralho. Ah, pá, foda-se. Não me façam perder o meu tempo. E nem é o meu tempo. O meu tempo já está mais que perdido. Estou mais que resignado. Um dia vou morrer, mas. Então e o futuro? Porque ao menos, nem que seja, é daqueles ditados super antigos que é: deixa o mundo num sítio igual ou um pouco melhor. Se não for isso, nem vale a pena levantares o cu da cama. Ao menos Exatamente. igual. Porque isto está pior. Pior, pior, pior. Não sei. Isto vai sempre piorando. Até ao ponto que tudo muda. Nós estamos à beira do abismo. Epá, estamos sempre. Mas isto é quase como ao fim do mundo. Mas. Em Portugal é cíclico, sabes? Isto em Portugal sempre, nunca houve grandes períodos de estabilidade. Houve sempre qualquer coisa em Portugal, sempre houve qualquer coisa a acontecer. Mas já tivemos pior que o que estamos hoje. Não sei até que Epá, não ponto. sei, eu continuo a desatinar com a porcaria do euro, pá. Eu não sei como é que um país possa vir a ser soberano sendo de mão estendida a um Banco Central Europeu privado, pá. Pois. É que Tratado de Lisboa, É Marrakech e complicado. etc. Depois tem pessoas a mandar nessa organização que nunca foram Não, eleitas. não. São pessoas que ninguém sabe quem são. Ninguém sabe quem são. O Parlamento Europeu é uma Completamente. fachada, vamos ser É sinceros. uma democracia ditatorial. Na pior escolha de palavras. Era como a Duma no Império Russo, lembras-te? Quando o Nicolau II cria aquela Duma, aquele Parlamento falso, é o Parlamento Não, Europeu, tá, ali porque ele palco. próprio era a cabeça de lista democraticamente imperialista dentro do seu próprio contexto político. Foi o que o Durão Barroso fez Exatamente. na Europa. Ele ganhou, o Durão Barroso deixou Portugal de tanga e foi a correr, porque isto é a ambição de todos os nossos políticos portugueses. Esqueçam a ilusão de alguma coisa defender a soberania portuguesa. Não, eles querem um tacho ali fora, porque são políticos de carreira. É a tal democracia de uma só cabeça. É tipo, eu fui eleito democraticamente porque só havia um candidato. E mesmo a própria democracia como é apresentada, porque a democracia só entra no nosso direito de voto e tu podes tirar o teu cartão de cidadão da carteira e ver que continua a dizer República Portuguesa, por alguma razão, só, se calhar só até para te enganar. Mas se a democracia é escolher entre Pepsi e Coca-Cola e alguém diga como nós, dá-me um sumo de laranja sem açúcar. És um agitador, és um terrorista, és. És logo um fascista da Whatever. extrema-direita. Não, mas mesmo um fascista da extrema-direita, se estiver alinhado, porque a própria direita em Portugal, e isto devia servir de exemplo a todos os portugueses, se a própria direita em Portugal não existe, e é isso que eu me foco tanto nos meus podcasts, que é trazer a perspectiva internacional, não há direita. Há a esquerda subversiva e a esquerda explícita. Ponto final. Socialismo em nome da democracia, que a própria democracia defende as minorias, que é um contrassenso em relação à própria palavra. Isto é absurdo. Não se ponham em gavetas, porque as gavetas estão mal explicadas. Não, é impossível. Lá está. A democracia. A democracia não é a vontade maioritária do povo? A democracia Supostamente. defende as minorias. Em nome do socialismo, que é uma evolução do manifesto comunista, que não nos está a servir para nada. E Apenas depois serve a eles. muita gente, como por exemplo, saem da piscina com a tatuagem skinhead no peito, estão à procura do mesmo. No lado inverso, que não nos trazem nada a não ser a perpetuação de tudo o que tem vindo pela calha abaixo. Porque alguém tão radical, se um dia ganha o mesmo poder, só dá a justificação a este sistema que a gente se queixa tanto, continuar a perpetuar o seu sistema. Mas, entretanto, isto demora décadas e o que é que acontece? Entretanto, jorra-se o nosso sangue. O nosso sangue, o nosso trabalho, o nosso futuro, tudo. Tudo. Sai da gaveta. Já Sai, tipo, fora. eu não sei. Epá, temos que sair da gaveta, mano. Devíamos fazer o tal Partido Pensador Português. O PPP, sei lá, qualquer coisa. Tipo, vocês são à direita ou são à esquerda? Não, a gente só está a pensar. Olha, a gente odeia tanto a direita como a representa. A gente odeia tanto a representação da direita portuguesa como odiamos a representação da esquerda portuguesa. Nós somos nada. Nós só queremos o melhor para todos em Portugal que se assumam que são portugueses. Ponto final. O que é o meu partido? É o partido inteiro. Sei lá, eu às vezes até digo. O próprio termo partido. Está fragmentado, não está Já completo. está Está partido, partido. exatamente. É Não. um partido. Eu quero um inteiro. O partido inteiro. Qualquer coisa. Tipo, já. Quem dá o litro, fixe, quem não der, não dá, e enquanto não tiveres a tua moeda, não vais a Exato. lado nenhum, e para de reclamar soberania, porque enquanto andares de mão estendida em relação à capacidade de pagares a tua dívida, porque a tua dívida também está implementada dentro da capacidade de sustentar os países ricos, que continuam a fazer este despesismo com aquecimento globais e imigrantes, e o estamos a perpetuar-se mesmo jogo. Está obsoleto. É Está cíclico. obsoleto, estamos a jogar o mesmo jogo, pá. Eu posso ficar o mal da fita no meio desta merda toda. O gajo é liberal? Eu não, é pá, é tipo. Eu compreendo a raiva das pessoas porque a esquerda está tão dominante que algumas diretrizes da direita fazem realmente sentido, mas também se deres o mesmo poder à direita, eles vão se tornar exatamente iguais ao que a esquerda anda a fazer. Pronto, e lá estamos nós a repetir Servem o os ciclo mesmos líderes, histórico. porque ambos servem os mesmos líderes. O É, problema é porque esse. eles próprios trocam de casaco. Agora, com este congresso do PSD lindo, que vários deputados que andaram a brochar o Rui Rio agora estão super fedidos por não terem as nomeações que estavam tipo prometidas a ter. E o que é que isto quer dizer daquele partido? Não quer dizer nada sobre o partido, quer dizer que são indivíduos com ambições pessoais tão dantescas que até instabilizam quem dispôs o prato na mesa para alcançarem algo que. Olha, até o Satanás Lopes foi mais inteligente. Desligou-se Lopes. Não, a sério. certa maneira, tipo, eu desligo-me já. Faço já uma partida, porque é quase como um reconhecimento da palhaçada que está aqui a O acontecer. PST se tornou. E tanto o PS como o PSD, como o CDS-PP defendem a mesma merda, e depois tens o Bloco de Esquerda e o PCP sempre a criticarem a coligação que fez do PS ser a maioria absoluta, mas, por mais que criticam, estão bem sentadinhos no seu lugar, não é? Porque, Então, quando eles saem da Assembleia, vão tomar todos claro, qual é café o junto. interesse afinal? O interesse é a aspiração num lugar no Parlamento Europeu, não é o interesse português. Porque se tu olhares de uma forma crítica novamente para os slogans de campanhas eleitorais, seja lá de qual for o partido que vem por aí, para as. São todos bem Oh, Portugal para os nacionalistas, bem portugueses, viva patrióticos. Portugal, mais Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, mas depois quando ganham, Portugal, Europa, Europa, Portugal, Portugal, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, então e Portugal? E depois chega, por exemplo, o PNR, Portugal. Ah, seus fascistas de merda, e tu quase podias esfregar os slogans de campanha na cara deles. Olha o que é que tu estás aqui a dizer, otário! Mas os mídias não o fazem, porque são complacentes, são pagos, não estão cá para informar. São Não, pagos para não, fazer eles não isso. estão cá para informar, estão cá para doutrinar, para Eles estão a perpetuar. fazer militância política. Eles não são jornalistas, eles são militantes Claro, políticos. nem é militantes políticos, são militantes financeiros, é de quem pague. De quem pague. Quem paga, homem? Se o fascismo agora ganhasse algum tipo de poder, eu nem sei como. Ah, punham-se logo de joelhos. Não é. São umas putas vendidas, são umas prostitutas intelectuais. Já não há jornalismo há muito tempo. Muito! Muito tempo. Sim, já há uns bons anos que vem-se fazendo militância. E quando não é militância, é lixo. É futebol o dia Claro, todo. Olha, distração. eu ainda agora abri uma coisa no Observador, abri o site e apareceu logo: Alcochete, Bruno Carvalho vai a julgamento. Luís Filipe Vieira deve 54 milhões ao Alô. Novo Banco. E o novo banco deve muitos mais a muita gente. Mas lá Pronto. está, é, olha, um exemplo perfeito que aparentemente, pá, às vezes parece que o nosso defeito é termos uma memória mais comprida e não tão curta. Antes da coligação do PS, quando ganhou as eleições e precisou da maioria absoluta, porque uma maioria absoluta aparentemente é bastante democrático, que é cínico, irónico, errôneo, uma maioria absoluta é uma ditadura em nome da democracia, ok? Antes da coligação da vitória das eleições, depois do Passos Coelho, do António Costa com o PS, os mídias martelavam diariamente que o Bloco de Esquerda era extrema-esquerda. Mas desde o momento da coligação. Ah! Acabou! Ok! A esquerda! Não! Agora Ah, já não claro! é. Agora, Conveniente! até o Presidente da República diz que não há extrema-esquerda no Claro, governo. não, o Presidente da República até chama a nós próprios de estúpidos por não aceitarmos os migrantes assassinos que vêm por aqui dentro. Esta é a ironia da situação, mas se alguém tiver arquivos ou whatever, muito facilmente dá para ir ao YouTube, porque eu lembro-me, o Bloco de Esquerda era a esquerda radical antes da coligação. Até o PCP era bem mais bem visto. Isto depois é. Bloco. Isto que o Bloco, porque era à extrema-esquerda, e agora à extrema-esquerda é que parece que mediaticamente anda a ditar ou a meter em controvérsia as políticas do PS, que depois vês a Assunção Cristas a pôr-se de joelhos e caralho, que é nojento. Nojento. Manuel Monteiro deve estar a trincar os seus próprios Está-se a pés. chupar É todo. irónico. Então o Bloco de Esquerda saiu hoje uma notícia a dizer que não aceitam que o Bolsonaro venha cá em Ah, sim, eu Portugal. vi, claro. Epá, eles não acertam. Mas Ou seja, quem quem é que são o Bloco eles de Esquerda para. pensa? Mas quem é que o Bloco de Exato! Esquerda pensa que é? Quem é que pensa Exato! que eles são? Quer dizer, eles têm 15%, supostamente, segundo as sondagens, de votos, de intenção de votos, desculpa. Estão numa coligação que não têm nenhum cargo. O António Costa foi muito inteligente, fez a coligação com eles para ter maioria, mas não lhes deu nenhum cargo. Epá, mas. todos os cargos, todas as pastas ministeriais são do PS. Isso por acaso foi, até foi inteligente o Costa. Fez a coisa lá bem feita. Olha, Digamos assim. E agora o Bloco de Esquerda e o pensa que. PCP não consegue ser um obstáculo maior, pá. Sim. Não é por nada. PCP é sempre a mesma coisa que é. Mas que eu vou dizer sinceramente, o PCP é o único partido que eu alguma vez ouvi falar na televisão, subentendidamente, de que a puta do euro é um problema, pá. Eu como a fatia desse bolo. Eu como a fatia desse bolo. Não é por nada. Eu não quero o Jerónimo Martins no poder, nem nada. Jerónimo Sousa. Já estou tudo fedido. Mas... é o único... Apesar de eu não gostar... Eu tenho que lhe dar o mérito. Honestamente. É o único político que fala subversivamente, que às vezes passa no soundbite da televisão, que diz que a merda do euro é uma ferramenta de escravização. Agora, obviamente que a gente sabe que se por acaso a moeda alternativa viesse em nome deles, o que é que mudava? Nada. Mas eu não ouço a Assunção Cristas, eu não ouço o Rui Rio, eu não ouço o António Costa, eu não ouço a Catarina Martins a dizer que o euro, a nossa moeda, é um problema em termos de soberania nacional. Eu tenho que dar esse... Eu tenho que admitir que, tipo, pá, pronto. Fora a isenção fiscal que eles têm, todos os imobiliários têm, a isenção fiscal que a festa do Avante sempre teve que estar a mudar e etc, e eles bem se queixam, mas é pá, eu não estou a dizer que, tipo, votem PCP por causa dessa merda, porque eles próprios sabem que não é uma plataforma de campanha viável, mas é o único outro. É pá, temos que ser honestos. Já ouviste mais alguém dizer o contrário? Não. Ah, o PCDP. É pá, eu estou a falar dos maiores. Dos maiores, sim, eu percebi. Mas não há lá ninguém a falar. Porque sabes perfeitamente que a realidade política portuguesa está em 5 a passar para 6, que é o PAN, que é os de costume, PS, PSD, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, o CDS-PP, e agora está a entrar o 6º, querem que os cães votem, o PAN. Este é o próximo a entrar. E o resto é merda. O resto é... Livre. Não é por esses partidos que a gente está a falar que existe algum tipo de coligação que possa representar uma maioria absoluta. Nunca. A gente desde 1974 ganhamos PS, PSD, que sempre foram compostos por traidores. Em última instância foi o Mário Soares a vender-nos à União Europeia e... Tráfico de diamantes. Há tantos fatores e depois mesmo que alguém olhe para o PSD com bons olhos, estão a... digamos, a plantar as sementes para o PS chegar novamente, os Rosa Crucianos da merda, e enterrar tudo outra vez, como nós estamos a ver, e o Rui Rio não tem a porcaria do carisma para dar a nova volta, por isso temos que esperar mais uma segunda volta do António Costa, e o PSD também anda, é dividido, e depois a própria conotação democrática que os partidos têm no Parlamento, em que o teu voto não pode ser individual, mas tem que ser partidário em relação à tua própria opinião, e tu próprio podes ser excomungado do partido, e aqueles vira-casacas vão logo para o outro lado qualquer que se foda, desde que sejam políticos de carreira, que é o problema, políticos de carreira. Não devia haver políticos de carreira. Devia haver pessoas com carreira que se englobam na política. Já assim é torna-se um exercício tão ridículo, que é tão cíclico, que a gente já sabe, historicamente, está sempre na mesma merda, que eu não sei. E enquanto estivermos a falar, ou a discutir, ou a tentar implementar supremacia nacional, com uma moeda emprestada a juro. Acaba por ser muito complicado. E o único partido que fala sobre isso é o pior partido deles todos, porque traz veneno. Porque traz veneno na ponta dos seus dentes que nem uma víbora. Meu Deus, o que é que a gente tem à escolha? O que é que nós temos? Nós não temos. Nós estamos reféns deste sistema. Vota, Tiago. Dá-lhe mais de 15 aninhos, eu voto em ti. Vamos ver, meu cara. Eu... Não sei, pá, Mas... tu fazes parte daquela geração que é a voz do futuro. Sim, eu sei. Só. Vamos ver é se eu consigo candidatar a qualquer coisa. Este ano votar como cabeça de lista pelo Algarve nas eleições legislativas, o que para mim é um passo grande. E fiquei bem contente comigo mesmo. O meu pai então está cheio de orgulho. Ah, que bom, porreiro. Ficou contente também. Também tenho muito orgulho em ti, Tiago. E eu, obrigado, fundo do coração. E o Brito também disse-me, fico mesmo contente. O Damásio também, o Damásio também disse que. Porque tem que se começar com uma malta mais nova, né? Nós somos. Porque as pessoas hoje em dia querem pessoas mais novas, digamos assim. Porque estão cansados de ver malta de 60, 70 anos na Assembleia. Claro. Querem malta mais Não, nova. Querem malta de 30 e poucos, e depois esta 40, geração mais malta mais velha nova. nem sequer percebe a tecnologia que está a fazer isto acontecer. Como esta conversa. Isto é. Sim, ligou muito à televisão. Eu noto isso no meu pai. Repara, meu pai. A política do meu pai é a política de café. O meu pai não é um homem politizado. O meu pai, cá em Portugal, é capaz de dizer que o PS é fixe. No Brasil, apoia o Bolsonaro. Isto é uma incoerência, não é? Quer dizer, Weird. estão aqui a apoiar. Pois é, esse pé é esquisito. Porquê? Porque o meu pai chega a casa, cansado do trabalho. E tem que levar contigo. Não, não é isso. Mas também, a gente também fala à noite. Mas já sabe que eu tenho razão. O quando eu falo sobre política, o meu pai nunca responde. Que sabe que no É pá, fundo eu mas tenho nunca razão. assumas que também tens a razão, pá. Eu compreendo onde é que Não tu sei, vens. É tipo, o eles argumento é tão acham que eu. ridículo que permite a ti, mas. Desculpa. Mas eu creio que no fundo ele sabe que eu tenho razão. Em algum. Pronto, eu acredito que sim, como o pai já chegou. Eu já cheguei a falar com o meu pai sobre E certos ele fica em tópicos. termos práticos, é verdade. Depois, quando vai falar com outras pessoas, diz o que eu digo também. Portanto, eu acho que ele, de certa maneira, vê que eu acabo por ter razão. E o que eu estava a dizer é que o meu pai chega à casa do trabalho e depois senta-se no sofá e vê TVI. Ou vê RTP. Estás a perceber? E este é o problema das pessoas. Não estão muito ligadas à televisão. Mas a televisão é o rádio do antigamente e a internet é a nova Sim, televisão. é errado. Exatamente. Eu também gosto de ver as notícias. Na É televisão. O problema hilariante, né? é que. Sim, é 60% de futebol, crime, E é mais hilariante. um O bocadinho. contexto com que eles contam Sim, é as sempre. É sempre. tretas é fartar de rir. A maneira como contam os acontecimentos é mesmo. Morreram 50 pessoas e o Ronaldo marcou mais 3 golos. Espetáculo, o mundo está É salvo. sempre. É sempre assim. É sempre assim, sempre coisas. É tudo sensacionalista. Tal como o Correio da Manhã, por exemplo. Mas o Correio da Manhã, o canal de televisão é 24 horas a falar da mesma notícia. Completo. Se for Pá, preciso. Já eu uma vez fiquei assisto o meu a ver. pai a ver telejornal de manhã e a ver a mesma notícia à noite. Eu criticar essa merda em cima. Ele tipo, pá, deixa ouvir. Eu tipo, pá, mas o quê? Mas tu ouviste isso de manhã? Mas parece que os portugueses andam martelados com memória curta porque realmente o futebol mete um overload dentro daquelas cabecinhas fúteis que não, tá completamente a turpar tudo. O povo come aquilo à colher, Sim, parece que pô, há ali é uma. futebol o dia Parece que há todo. uma, ali há uma autoridade. Como é que é possível? Desde a década de 60. até hoje, que as pessoas que duvidavam autenticamente tudo o que passava na televisão, agora acreditarem em tudo o que passa na televisão. Curioso, não é? Estás a ver, tipo, o último pontapé no cu, que é o que nós estamos a sofrer, tipo, na internet e as redes sociais. Estão-se a adaptar ao modelo televisivo, por alguma razão, por causa deste marxismo cultural que está a dizer aos serviços do Silicon Valley, que são bilionários e não pagam impostos, a seguirem a tendência da propaganda. A internet está-se a tornar a televisão, mas eu acho que a internet tem o potencial de destruir a televisão, como nós vemos na nossa perspectiva. Na nossa perspectiva. Mas as portas estão mesmo a fechar, porque finalmente a indústria da propagação televisionária que existe por aí está a tentar. Porque a televisão já há muito tempo que vive das redes sociais para dar notícias, porque já não há jornalismos, é só estagiários agarrados a redes sociais a providenciarem notícias Sim. através de um manifesto que o Vão ao George Facebook. Soros passa a vida a passar o cheque. E temos aqui uma oportunidade de firmas do Silicon Valley que têm bem mais budget que o PIB de vários países que nós estamos a levar com a televisão a adaptarem-se a esta palhaçada. A internet agora também vai levar um pontapé no cu, porque o YouTube está a levar uma razia tão grande em tantos canais que vão perder a sua popularidade a pique. E Por quando causa disso. virarem-se ao contrário, porque eles estão a pensar em dinheiro, não estão a pensar no teu interesse, são só um veículo. Mas desde que deixem esse veículo aberto, porque é isso que lhes dá dinheiro, nós vamos observar aqui coisas muito interessantes. Nós estamos mesmo sob o clash dos mídia analógicos e os mídia digitais, em que os mídia digitais já passaram realisticamente os mídia analógicos há muito tempo, mas os mídia analógicos ainda têm o poder e a influência que estão a manipular os mídias digitais, mas assim que os números descerem, os acionistas se queixarem. A coisa muda logo. Vamos ver, ver para crer. Isto é daquelas minhas teses pessoais, porque basicamente, quando estamos a falar de dois meios de informação completamente distintos, mas idênticos na influência que têm em termos geracionais um bocado diferentes, Money Talks, Bullshit Walks. E um dia o Money Talks é esta conversa que nós estamos aqui a ter. E é isto que eu estou aqui à espera para ver. Porque é o dinheiro que move o mundo. E tu chama-te o que Mundo, tu exatamente. quiseres, de esquerda, direita, o caralho mais velho. É tipo, o que é que o teu dinheiro vale em relação ao dinheiro que tu ganhas, em relação à política que te está a ser imposta, em relação ao serviço que a gente providencia, quando estamos a falar de corporações. Valem mais que o teu próprio país. Vai ser muito interessante. Muito interessante. É interessante. É Vamos ter que interessante. esperar para ver aí. Bem, vamos É isso. ficar Vamos por aqui. rematar. Já é boa tarde. Podcast. Já é boa Já tarde, estou. E já amanhã querias cedo. tu uma hora e meia, não é? Eu disse, Yeah. eu avisei-te. Ficou Eu quase três avisei-te. outra É vez. sempre assim. É sempre assim. Bom, meu caro, olha, foi um enorme prazer Igualmente, estar aqui. sempre. É sempre um prazer E é falar um contigo. prazer teres a paciência para estar sempre a ouvir a interromper-te. Ah, Já. isso não há problema nenhum. Pronto. Olha, Bom. grande abraço. Eu depois disto, vou-te Grande abraço para ti pondo também, Nico. posted e mais tarde ou mais cedo, amanhã no máximo, isto está publicado, nem que seja em duas partes. Porque realmente já são 5 horas e. Meu Deus. Não, a sério. Ok. Tudo Vá, bem, tudo bem. tudo bom, vamos Tá falando. bom. Grande Olha, abraço. forte abraço. Exatamente. Um Grande prazer. Autêntico. Fica bem. abraço. Bom.